お前はもう死んでいる。何？Fumando maconha na sala de casa, cheio de neblina, não enxergo nada. Tô inconsciente, eu não sei de nada, só sei que essa mina é uma safada. Ela trava e destrava aí na minha cama, ela pede, não para. Quando o clima esquenta, ela pede tapa. Ela quer dinheiro, mas hoje é só vara. 17 anos de puro ódio, não quero competir, que se foda o pódio. Não quero o primeiro, o segundo, nem o terceiro. Só quero sentir algo mais forte pra continuar de pé. Eu bebo essa dose, coração vazio, mão cheia de malote. Fumando maconha na sala de casa, cheio de neblina, não enxergo nada. Tô inconsciente, eu não sei de nada, só sei que essa mina é uma safada. Tentei te amar, mas eu nunca senti nada. Ei, sei que muitos vêm falar de amor, poucos ensinam a lidar com a dor. No mundo de hoje tá perdendo a cor, cigarro na boca sumiu meu sabor. Beat bate, igual bomba, tipo Chicamaro, tô na sua sombra. Tô esperando acabar a festa, pra enfiar uma faca na tua testa. Tenho uma bala com teu nome nela, e o destino é na tua cabeça. Foco em mim, esquece as panelas, antes que as panelas te esqueçam. A vida é dura pra quem tá tentando se encontrar no meio do caminho. Só não se esquece de onde tu veio, muito menos dos seus melhores amigos. Quantos eu vejo aí sem palavra, te abraça e te dá uns tapinha nas costas. Com a mesma mão que te vem com um aperto, é a mesma mão que na hora te solta. A confiança é uma puta ingrata, que te destrata por falta de afeto. Se nesse mundo isso aí é o correto, então eu prefiro ter morrido feto. Ter morrido feto. Na track alheia, me chama por fit de devolvo em brasa. Pra quem gosta de ficar na bagunça, eu cheguei pra botar ordem nessa casa. Cuspindo veneno na track alheia, me chama por fit de devolvo em brasa. Pra quem gosta de ficar na bagunça, eu cheguei pra botar ordem nessa casa. Cypher Gang, Cypher Killers, bitch.